A partir de agora você vai sentir a pressão com ele, DJ Bismarck, o respeitado do Pará. Sentiu a diferença, mané? Produções e mixagens, DJ Bismarck. Anda, beijo molhado. Toda vez que eu relembro seus beijos, tento controlar meu coração. Eu não percebi que já era amor sério meu. Me tornei escravo da paixão. Você é o amor que eu sempre sonhei. Você me atrai mesmo sem perceber. Como caminhar por um amor sem rumo, lady. Ei, o meu coração bate além do normal. Às vezes até chego a passar mal. Quando estás bem perto sinto seu perfume. Eu preciso, pra sobreviver, preciso estar contigo. Vem logo curar meu coração ferido. Só mesmo em sonhos você está comigo. Eu preciso, pra sobreviver, preciso estar contigo. Vem logo curar meu coração ferido. Só mesmo em sonhos você está comigo. Ser o seu amor, vem namorar comigo. Vem beijar a minha boca, vem fazer amor comigo. Não aguento mais essa situação, ferido. Baby, eu te quero tanto. Preciso do teu abrigo. DJ Bismarck, o DJ que a galera dá valor. Anda, beijo molhado. Anda, beijo molhado. Anda, louca tentação. Tocando a sofrência do Pará. Quero ser o seu amor. Vem namorar comigo. Vem beijar a minha boca. Vem fazer amor comigo. Não aguento mais essa situação feliz. Te quero tanto, preciso do teu abrigo. Eu preciso, pra sobreviver, preciso estar contigo. Vem logo curar meu coração ferido. Só mesmo em sonhos você está comigo. Não aguento mais essa situação, ferido. Baby, eu te quero tanto. Aqui é DJ Bismarck, meu compadre. Manda 007. Se esse é o preço por amar, pagar o amor com dor. Eu prefiro te esquecer. Eu não quero mais sofrer. Eu procurei por você, por onde andou. A saudade feriu o meu coração. Eu te peço perdão se fui eu que errei. Quero ter você pela última vez. Vem curtir o carretão. Vem curtir o carretão. Live show 4K. Live show 4K. Vem curtir o carretão.

DJ Bismarck. É talento puro ao seu dispor. Gostou, seu mané? Mas você sumiu. É tipo vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Banda K10. Só queria entender o que eu tô sentindo por você. Tão pouco tempo e tanto sentimento. O que você fez? Tantas bocas já beijei, tantas camas já deitei, mas não senti nem a metade. Metade do que eu sinto por você é diferente, eu sei. Pra você também que já amou, mas não com tanta intensidade. Qualquer segundo é saudade. Dois corações, dois amantes, sempre dois. E um sentimento, muito amor pra pouco tempo. Só queria entender o que eu tô sentindo por você. Tão pouco tempo e tanto sentimento. O que você fez? Tantas bocas já beijei, tantas camas já deitei, mas não senti nem a metade. Metade do que eu sinto por você é diferente, eu sei. Pra você também que já amou, mas não com tanta intensidade. Qualquer segundo é saudade. Dois corações, dois amantes, sempre dois. E um sentimento, muito amor pra pouco tempo, eu não me entendo. Sentimento, entregar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. DJ Bismarck. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu dei. Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre. DJ, Dani, DJ Bismarck, detona! Eu amei, mas não vou entregar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Este sim é respeitado. Banda K10. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outro, em menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te encontrar, vou agir feito uma louca. Te amo demais, não vou suportar. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os pontão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício, não controlo meu coração. Você não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Eu pego meu carro, colo nossa casa, a gente se acaba. É só você me chamar. É só me chamar que eu esqueço tudo, me entrego toda e a raiva acaba. Só você me chama. Banda K10. DJ Bismarck, o respeitado do Pará. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outro, menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te encontrar, hoje feito uma louca, te amo demais, não vou suportar.

ir atrás do que vi nosso mundo esse fogo cruzado e deixar o orgulho acabar na história não tem nada a ver. Não vai rolar eu sem você. Tá com raiva de mim, é. Produções e mixagens DJ Bismarck. Romeu, a voz que apaixona. E de mim não sai esse amor. Ainda sinto teu cheiro, baby. E o gosto desse amor. E o teu beijo é doce como mel. Na hora do amor, você me leva pro céu. Oh, oh, oh. I done by you. Something's loving by you, baby. Nesse som eu vou. Logo falo recordações. Nesse som eu vou. Com DJ Rebelde, Saudade e Rodrigo Considerado. É o Búfalo Recordações. É o Búfalo Recordações. É o bicho bom da saudade. Romeu, a voz que apaixona. Bismarck, the best. Oh, oh, oh, I done by you. Some friends loving by you, baby. Nesse som eu vou. Logo falo recordações. Nesse som eu vou. Um DJ Rebelde, Saudade e Rodrigo Considerado. É o Búfalo Recordações. É o Búfalo Recordações. É o bicho bom da saudade. É o Búfalo Recordações. Nesse som eu vou. Um DJ Rebelde, Saudade e Rodrigo Considerado. É o Búfalo Recordações. É o Búfalo Recordações. É o bicho bom da saudade. Banda K10. Aí, maluco! Aqui é DJ Bismarck! Nessa lua de mel ela quer estragar, ligando toda hora pra me provocar. Te encheu de defeitos demais, agora está correndo atrás, pensando que pode tirar dos meus braços, da minha cama. Já não te ama. Não cuidou direito e ele foi embora. A titular sou eu, comigo ele mora. A ficha caiu, então chora. Agora embora, pensando que pode tirar dos meus braços, da minha cama. Tirar uma selfie da gente beijando, tomando champanhe com morangos na boca. Vou mandar pra ela entender de uma vez que é passado, agora é só ex. Vou filmar nós dois na piscina sem roupa, envia no inbox, no Face da louca. Assim ela entende que tudo que fez é o motivo porque hoje é. Banda K10.

perdido olhando suas fotos. Na mesa de jantar agora só um copo. Eu tô enlouquecendo por não ter você. E no nosso quarto seu porta-retrato, no edredom seu cheiro, no quintal seus passos. Sua localização eu preciso saber. No festival da pipoca, na Vila do 15 em Marapanim vou te encontrar. A nova super bicho é que DJ sabe o show. Beijo, amor. No festival da pipoca, na Vila do 15 em Marapanim vou te encontrar. Com a nova super bicho é que de vigia, vou com a família Xavier. Romeu, a voz que apaixona. É DJ Bismarck. Olhando suas fotos, na mesa de jantar agora é só um copo. Eu tô enlouquecendo por não ter você. E no nosso quarto seu porta-retrato, no edredom seu cheiro, no quintal seus passos. Sua localização eu preciso saber. No festival da pipoca, na Vila do 15 em Marapanim vou te encontrar. A nova super bicho é que DJ sabe o show. Beijo, amor. No festival da pipoca, na Vila do 15 em Marapanim vou te encontrar. Com a nova super bicho é que de vigia, vou com a família Xavier. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Uma amiga me falou que viu ele passar com outra de mãos dadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ele atendeu só pra dizer que encontrou alguém. Fazer aí pra mim um copo de uísque, o gelo. Então contrate agora esse top DJ para a sua festa. 93 99197 8537.